Eu não espero ver a luz no fim do túnel pra agir. Se liga aí, tô na missão do coração. Insisti em me carregar, sabendo que da vida não levo nada de material, só a moral que é sepultada comigo debaixo de uma pá de palmo de terra, enquanto vermes comerão a carcaça. Fedida, me diz o que cê tem pra mim, sim. Eu quero ouvir algo que me interesse, senão não faça que eu perca meu tempo. É precioso, vale dinheiro pra quem fugiu, viu? Babilônia crescendo ainda mais como um câncer no estômago de cada um sobrevivente do início apocalíptico. Nico, eu olho pro céu, oro pra Deus me dizer qual ação devo tomar em meia tanta traquinagem. Tudo vazio como um casulo sem borboleta que não voou, e sim um predador comeu. Aí, coisas ocorrem já desde o início e o clima periférico é o mesmo. As ondas já não cobrem o céu, naturalmente fique ciente do que é a ciência. Lágrimas ainda escorreram de olhos inocentes, como o sangue escorreu da testa daquele que vestiu coroas de espinhos pelos mesmos que o vestiram. É triste saber. Doido então, o que você quer? Poder? O diabo dá, mas depois toma. Fica na rédea enquanto um tampão tapa seus olhos e como um cavalo. Tá no meu nome essas palavras, tio, pra quem ouviu lembrar quando caí a bomba atômica lá nos Estados Unidos. Nico, eu olho pro céu, oro pra Deus me dizer qual ação devo tomar em meia tanta traquinagem. Tudo vazio como um casulo sem borboleta que não voou, e sim o predador comeu.